Eita glória, meu Deus do céu. Que coisa linda, irmão. Beijinho na flor. Jesus é lindo demais. Hoje ninguém vai ficar pra titia aqui nesse lugar. Quer ver? Olha o mistério, olha lá. É bem devagarzinho que começa, né? Assim? Olha aí. Eita glória. Jesus vai mandar e tu vai fazer. Amém? Jesus vai mandar e tu vai fazer esse negócio que é vitória pra tua vida. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. Se tem goteira no telhado, farinha na panela, pega essa varoa e casa com ela. Tem goteira no telhado, farinha na panela, pega essa varoa e casa com ela. É de casa pro trabalho, ele é trabalhador. Pega esse varão, varoa e dá valor. É de casa pro trabalho, ele é trabalhador. Pega esse varão, varoa e dá valor. Tem goteira no telhado, farinha na panela. Você não vai mais morar.